crescer pelo poder. Por nós um dia cansa de perder, também quer ter. Aceitar é se corromper, jamais se vender. Acorde o revolucionário, liberdade dentro de você. Quem tá na guerra tá pra vencer pelo poder. Por nós um dia cansa de perder, também quer ter. Aceitar é se corromper, jamais se vender. Acorde o revolucionário, liberdade dentro de você. Somos ponto preto na nevasca americana, mão braçal que constrói, que destrói, que confecciona. No TAT, porque o ensino fundamental, bolsa escola, não tirar do menor, infratou acesso a FAO. No mar de sangue, naveguei, foi de caiaque, morreu branco, veste branco, morreu preto, é reportagem. Religião virou prisão, negócio lucrativo, virgem, casar com filhos, não vai pro paraíso. Dolorido entender que minha classe proletariado, sua pelo cifrão, sempre escravizado. Meu sonho do carro e da casa própria, ia direto pra uma conta do prefeito na Europa. Não demorou ter percebido quem era o inimigo, afinal com quantos pobres que se faz um rico. Estudante de direito não entende minha ideologia, eles buscam no livro que eu vivo, no dia a dia. Quem tá na guerra tá pra vencer pelo poder. Por nós um dia cansa de perder, também quer ter. Aceitar é se corromper, jamais se vender. Acorde o revolucionário, liberdade dentro de você. Quem tá na guerra tá pra vencer pelo poder. Por nós um dia cansa de perder, também quer ter. Aceitar é se corromper, jamais se vender. Acorde o revolucionário, liberdade dentro de você. Mais violento que isso é o descaso do Estado. Eles omitem a realidade, afirma ter melhorado. Uma TV LCD nunca me fez ser um vencedor, que acessou a glamurosa classe C, urna eletrônica, cartas marcadas pro resultado tão segura. Mais de 60 países recusaram. Debate de segunda sempre foi campeonato. Sou conhecedores como professores de cálculo. O povo na rua tem orgulho, já tá saudade. Protesto de julho, gigante acordou. A maior piada desse mundo eu respirando gás lacrimogêneo. Vale a pena até virar ato pacífico, deixou de ser problema. Nem todo dia nasce um guerrilheiro revolucionário, mas a história de todos foi no braço. Não criaram que minhas palavras façam efeito. Basta o entendimento, vamos se munir com os livros e partir pro arrepende. Quem tá na guerra tá pra vencer pelo poder. Por nós um dia cansa de perder, também quer ter. Aceitar é se corromper, jamais se vender. Acorde o revolucionário, liberdade dentro de você. Quem tá na guerra tá pra vencer pelo poder. Por nós um dia cansa de perder, também quer ter. Aceitar é se corromper, jamais se vender. Acorde o revolucionário e